Começa agora no canal 2. Nostalgia, som e magia. Nostalgia, som e magia. Recorde os maiores sucessos do seu tempo com Joana Santos. Nostalgia, som e magia. Porque recordar é viver e sonhar. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Nostalgia, Som e Magia. Cá estou eu, Joana Santos, para lhe fazer companhia durante 2 horas, trazendo para si as boas recordações da música portuguesa. Hoje, sim, hoje a nossa seleção é só música portuguesa e vamos andar entre as décadas de 70 e 80, trazendo grandes êxitos que, creio eu, vai conseguir recordar e vai, com certeza, sentir saudades destes tempos em que estas músicas eram realmente o grande sucesso da atualidade. Vamos começar esta nossa emissão de retoma do programa Nostalgia Sem Magia com Ontem, Hoje e Amanhã, música trazida por José Cid. Logo depois, A Minha Cidade é cantada por Paco Bandeira. E terminamos esta nossa primeira seleção de 3 temas com uma grande música. Eu Só Quero, música de Gabriela Schaff. São estas as 3 grandes vozes que nos fazem companhia nos próximos minutos nesta nossa retoma de emissões do programa Nostalgia Sem Magia. É um gosto enorme estar consigo e espero então fazer-lhe uma boa companhia neste seu sábado à noite entre as 22 e as 0 horas. Fique por aí e deixe-se levar pelas boas recordações que temos para si. Laçarote no cabelo e um fato à maruja feito de cetim. Fazia as minhas contas de multiplicar e no fim das contas íamos brincar. Às casinhas, aos cowboys, aos polícias e ladrões, já ele te amava sem saber. Mas eu fico acordado vendo-te dormir. Chego tarde e cansado do trabalho da cidade. Espera-me a sorrir e deixe abraçar a mim com tal calor. Fazes-me esquecer o dia que passou. Sinto orgulho quando vejo a paisagem alentejana. Ou elvas, ou elvas, Badajoz à vista. Sou contrabandista de amor e saudade, transporto no peito a minha cidade. Uma moça da cidade chamou-me de província. Eu tenho grande vaidade de ver nascido alentejano. Ou elvas, ou elvas, Badajoz à vista. Sou contrabandista de amor e saudade, transporto no peito a minha cidade. Eu nasci no Alentejo, à beira do Guadiana. Sinto orgulho quando vejo a paisagem alentejana. Ou elvas, ou elvas, Badajoz à vista. Sou contrabandista de amor e saudade, transporto no peito a minha cidade. A minha cidade. Canal 2. Eu só quero o teu beijo que me afoga. vamos continuar a viajar pelo tempo, agora no nosso Cavalo à Solta. Pois é, Cavalo à Solta é trazido por Fernando Tordo, que tem uma grande voz e uma bonita música. Logo depois, A Morte Saiu à Rua, é a música trazida por José Afonso. E terminamos com Irmelinda Duarte, com Somos Livres. Pois é, somos livres para sonhar. E eu ofereço-lhe a oportunidade de aproveitar essa liberdade que tem para sonhar e recordar os temas que fazem parte da sua vida. Fique por aí e deixe-se levar ao sabor destas nossas grandes emoções musicais. Minha laranja amarga e doce, meu poema feito de gomos de saudade, minha pena pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve, breve instante da loucura. Minha ousadia, meu galope, minha rédea, meu potro doido, minha chama, minha réstia, de luz intensa, de voz aberta, minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa. Em ti respiro, em ti eu provo, por ti consigo esta força que de novo em ti persigo, em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha laranja amarga e doce, minha espada, poema feito de dois gumes, tudo ou nada. Por ti renego, por ti aceito este corcel que não sossego, a desfilada no meu peito. Por isso digo, canção, castigo, amendo a travo, corpo, alma, amante e amigo. Por isso canto, por isso digo, alpendre, casa, cama, arca do meu trigo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha ousadia, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura. Saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cá, e um rio de sangue de um peito aberto sá. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal, e o sol da bigorna como um clarim do céu, vão dizem bem toda a parte o pintor morrer. Teu sangue pintor reclama outra morte igual, só olho por olho e dente por dente vá. A baleia assassina, a morte que te matou. Teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te afirmamos dente por dente assim, que um dia rirá melhor que rirá por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas florirão rosas de uma maraçã. A morte saiu a voar um dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota dobra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, que a foice de uma ceifeira de Portugal. E o som da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. O pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu. Este é o seu Canal 2 da Antena. Sufocada de um povo a dizer não quero, fomos os bobos do rei mastigando o desespero. Voltem, penas, fomos um povo a chorar na sarjeta dos que à força ultrajaram e venderam esta terra hoje nós. Oh, fado também faz parte das recordações do nosso Nostalgia Sonho e Magia. E a prova disso é o que nos é trazido por Irmã da Câmara, que nos traz então o rapaz da camisola verde. Logo depois, diga lá ao Sr. Vinho, um grande fado cantado por Amália Rodrigues, esta grande senhora do nosso tesouro português, que dá depois lugar. E em terceiro lugar está Carlos do Carmo com O Homem das Castanhas. E quentinhas e boas, sabem bem, neste frio de novembro. Pois é, estamos mesmo no final do mês de novembro e o frio já aperta. Também é o tempo dele, diga-se. E como sabe bem, estas castanhas tão boas. São estes três fados que vamos ouvir, as três músicas que vamos ouvir aqui no seu Nostalgia Sem Magia. Rapaz da Camisola Verde, na voz do Irmã da Câmara. Logo depois ficamos com... Diga lá ao Sr. Vinho, de Amália Rodrigues, que logo depois é acompanhado pelo O Homem das Castanhas, de Carlos do Carmo. Fico por aí e até já. Mãos nos bolsos e de olhar distante, jeito de marinheiro ou de soldado, era o rapaz da camisola verde. Negra me deixa ao vento, vai na maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: sou do monte, senhor, e o seu criado. Pobre rapaz de camisola verde, negra me deixa ao vento, vai na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, vai na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, vai na maruja ao lado. Porque me assaltam turvos pensamentos, na minha frente estava um condenado. Ai-te, rapaz da camisola verde, negra me deixa ao vento, vai na maruja ao lado. Ouvindo-me que doce altivo moço, indiferente à raiva do meu brado, ele ficou de camisola verde. Negra me deixa ao vento, vai na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, vai na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, vai na maruja ao lado. Soube depois ali que se perdera esse que só eu pudera ter salvado. Ai do rapaz da camisola verde, negra me deixa ao vento, vai na maruja ao lado. Ai do rapaz da camisola verde, negra me deixa ao vento, vai na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, vai na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, vai na maruja ao lado. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Toda a firmeza a quem encontra no seu caminho. Lá por beber um copinho a mais, até pessoas pacatas, amigo vinho em desalinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entre sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Eu já fui respondidinho à folha solta, brincar ao vento e raio de sol. O firmamento que trouxe a luva do carinho, ainda guardo o calor do sol. E assim eu até duvido aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. Só só faço mal a quem me julga ninguém, faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa paga, eu cá sou assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Vamos, amigo, a mais um copinho. Na Praça da Figueira ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso é que ela arde. Ao canto do outono, à esquina do inverno, o homem das castanhas é eterno. Não tem eira nem beira, nem guarida, e a pergoa como um desafio. É um cartucho pardo da sua vida, e se não mata a fome, mata o frio. Um carro que se empurra, um chapéu esburacado, no peito uma castanha que não arde. Tem a chuva nos olhos e tem o ar cansado, o homem que a pregou ao fim da tarde. Ao pé de um candeeiro acaba o dia, voz rouca com o travo da pobreza. A pregou a pedaços de alegria, e à noite vai dormir com a tristeza. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Quem compra leva mais calor para casa. A mágoa que transporta é miséria ambulante, passeia na cidade o dia inteiro. É como se empurrasse o outono diante, é como se empurrasse o nevoeiro. Quem sabe a desventura do seu fado, quem olha para o homem das castanhas, nunca ninguém pensou que ali ao lado ardem no fogareiro dores tamanhas. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Quem compra leva mais amor para casa. Pois é. Já de seguida vamos ficar com uma grande música. Jorge Palma traz-nos então um tema que se chama Monólogo de um Cidadão Frustrado. Será que nós em Portugal também não temos motivos para fazer uns monólogos e se calhar estarmos um bocadinho frustrados, ou melhor, tristes com a nossa economia e com a nossa política? Pois é, se calhar é o que acontece, mas nem sempre temos tempo ou disposição para fazer um monólogo. Quem o faz, que o faça e que exprima muito bem aquilo que o povo sente. Vamos então ficar com Jorge Palma e Monólogo de um Cidadão Frustrado. Logo depois, Erasmo Petros Castros, é uma grande música que vem já de seguida. Ou melhor, de seguida logo depois ao Jorge Palma, assim aqui é. E terminamos com Lá Fora a Cidade, música de perspectiva. São estas as três músicas que se seguem para recordarmos aqui, neste nosso Nostalgia, Sonho e Magia. Penso em voz alta até que ouço a mesma voz. Não fale comigo nesse tom. Quero lá saber, eu quero é ganhar. Até que possa viver só, sem ter que dar satisfações. Recordo o tempo em que a própria noite era o Pai Natal, com o seu saco de prendas. Mais uma vez, sonhei com uma mulher que me abria as portas do Palácio de César. Manhã, são horas de andar. Café, depressa, de novo atrasado. Calma, está quase, lá vem o patrão. Porra, já está, aguentei outro dia. Mais um sorriso este tem que valer por dois, em vez do grito que não dei. Faço o meu preço, faço o leilão. Qualquer um pode concorrer, mas ninguém será reembolsado, não. Dou uma vista de olhos no jornal, 10 mil contos por uma mansão com piscina. Vejo o relógio engolir o dia e os preços a subir de novo em novembro. Salta, manhã, são horas de andar. Café, depressa, de novo atrasado. Calma, está quase, lá vem o patrão. Porra, já está, aguenta e outro dia. Outra imperial, agora já me sinto melhor. Se eu pudesse arranjar o mundo. Fala-se em casas debaixo do chão, para quando as radiações nos ameaçarem. Caio da cama e fico a cismar. Será mesmo assim, ou serei eu que estou louco? Salta, manhã, são horas de andar. Café, depressa, de novo atrasado. Calma, está quase, lá vem o pé atrás. Já está, aguenta e outro dia. Boa, já está, aguenta e outro dia. boa noite com o Canal 2. Fora a cidade já velha de tudo, de espanto cansada, tão cheia de mundo e asfalto de pedra e cal, de cimento e ferro, de fumo e suor. Já velha de tudo, de espanto cansada, tão cheia de mundo, de asfalto, de pedra e cal, de cimento e ferro, de fumo e suor. De homens sem rosto, manifestação. De homens sem corpo, revolução. Oh.

entram guizos, chocas e capotes e mantilhas pretas. Entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas. Entram bravos, cravos e dixotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos forcados, que não pegam nada. Soam bravos e olés dos nabos, que não pagam nada. E só ficam os peões de brega, cuja profissão não pega. Com bandeirilhas de esperança, afugentamos a fera. Estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas, doidas e turistas, entram excursões. Entram benefícios e cronistas, entram aldrabões. Entram marialvas e turistas, entram galifões de crista. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo. Entra aquela música maluca do paxodoblismo. Entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações. Entram antiquários e fadistas e contradições. E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. La, la, la, la, la. Conheces, não sabes quem eu sou, mas olha que eu estou contigo e com esses, contigo e com esses que o mundo afastou. Meu pai camarada foi um pescador, herói vencedor de muita nortada, de muita nortada com sangue e suor. Eu sou operário que a casa prendi, mas escuto ao covid com certo padário igual-me a ti. Por tal camarada te estendo esta mão, tu és o irmão da minha jornada, da minha jornada em busca do pão. Aperta, pescador, aperta na mão, camarada, esta mão calejada tem força maior como a tua agarrada. E mais, camarada, há outra razão, a produção é toda roubada, é toda roubada pelo mesmo ladrão. Teu cachucho, a tua pescada é devorada nas casas de luxo, nas casas de luxo, e tu não tens nada. Da minha oficina, da minha bancada, sai pedra labrada da forma mais fina, da forma mais fina, para quem não faz nada. E vês, camarada, nós somos iguais, nem menos nem mais que a massa roubada pelos mesmos chacais. Tu que trabalhas ainda não viste que a força que existe nas nossas migalhas ninguém lhe resiste. Há falta porém da nossa união, mas olha o ladrão, a força não tem, a força não tem, nem tem a razão. Tu foste soldado, pescador, camarada, eu fui obrigado a andar embarcado,

às vezes com mais, com menos conversa, às vezes com mais ou menos sorrisos, mas claro, sempre com uma grande alegria e uma grande emoção em trazer-lhe estas recordações, estas músicas que, por muito que o tempo passe por elas, não as apaga. Este é um programa que tem a produção de Carlos Bonaparte, a locução é que é minha, Joana Santos, mas é um programa que, feito a dois, faz sem dúvida a diferença por ser um programa que traz para si músicas que o tempo não leva. Então, damos início à nossa segunda parte deste nosso programa com os doutores e engenheiros. Trazem-nos um tema muito interessante. Estou na margem. Logo depois ficamos com Um Lugar ao Sol. E como sabe bem, Um Lugar ao Sol. Aquele calorzinho que é tão natural e que, sem dúvida, não há um calor igual a esse. Música da banda de Miguel Ângelo, Os Delfins. Logo depois, ou melhor, terminamos esta nossa primeira seleção de três músicas da nossa segunda hora do programa Nostalgia, Sua Magia, com os Ban e Real Social. São estas as três músicas que dão início à nossa segunda hora. Fico por aí e até já. Canal 2 da Antena Web. Oh, de volta agora para trazer uma grande jornalista, uma grande senhora da televisão, uma grande senhora do jornalismo. Pois é, falo de Manuela Moura Guedes. Em tempos foi mais dedicada à música e a prova disso é a música que vem já de seguida. Foram cardos, foram prosas, na voz desta grande senhora. Logo depois ficamos com os Afonsinhos do Condado que nos trazem a Falsa das Amoreiras. E terminamos esta nossa seleção com as Doce Amanhã de Manhã. São estas as três grandes músicas que ficam. E não é amanhã de manhã, é já agora para si. Grandes músicas de grandes tempos que não se esquecem. Escocês, mandar rosinhas para ele seu francês. Corpo Vamos caminhando por entre grandes e grandes recordações. Falo agora de também uma grande música, Pó de Arroz, música trazida pelo nosso Carlos Paião, um senhor que marca pelas letras das belas histórias que conta nas grandes músicas que, sem dúvida, não saem do nosso pensamento. Logo depois, Sempre Que o Amor Me Quiser, música trazida por Lena D'Água, e terminamos com Telepatia, na voz de Lara Lee. Três músicas, três grandes senhores e senhoras da música portuguesa para recordar. Apenas só uma corzinha com pó de arroz. Rosa é mulher, o pôs, e o homem vai nas cenas. Eva e Adão outra vez. É como enfeitar um embrulho, arroz com gorgulho, talvez. Esquecer-me de mim, esquecer. Canal 2 da Antena. E daqui a pouco eu irei embora, mas ainda temos tempo para três músicas que nos vão separar das despedidas, porque eu, quando voltar aos microfones do Nostalgia Sem Magia, será para as despedidas. Mas vamos ficar agora com a menina Estás à Janela, música trazida por Vitorino. Logo depois, A Vaca de Fogo, música dos Madre Deus, e terminamos com Sete Mares, tema dos Sétima Legião. São estas as três músicas portuguesas que marcam o tempo e, claro,

Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Para as despedidas do nosso Nostalgia, Sonho e Magia. Pois é, vamos embora, mas para a semana estamos de volta às 22 horas aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Terminamos esta nossa emissão que marca a retoma dos meus programas, os programas dos quais eu faço a locução. Ou melhor, terminamos sim, como eu ia dizendo, com os Chicletes, tema trazido pelos Táxi. Logo depois ficamos com Portugal na CE, música do GNR. E terminamos então, mesmo pondo o ponto final, com Cavalo de Corrida, música dos UHF. Três grandes bandas que, por muito que o tempo passe, também não as apaga. Pois não. Vamos assim terminando com Chiclete, a música que vem já de seguida. E já sabe, para a semana então estou de volta com muito mais recordações para si. Espero por si aqui às 22 horas do próximo sábado para mais 2 horas de recordações, de bom tempo, de... Claro, limpar aquele tempo que aproveitamos para limpar o pó às lembranças que não podemos apagar. Vamos então ficar com estas três grandes músicas. Chiclete, música dos Táxi. Logo depois, Portugal na CEE, do GNR. E terminamos com o UHF, Cavalo de Corrida. Fique bem e até para a semana. Mastiga e deita fora, se demora. Como esta música é produto acabado da sociedade de consumo imediato, como tudo que se comete nesta vida chiclete. Faça sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Agora que o filme deste massacre é preciso jogar esta cantada. Agora que galope já frio, procurando abrir passagem. Agora, agora, agora.